será que no mundo em que vivemos existe tanto sofrimento e tanta dor, tantas guerras e tanta violência? Se Jesus veio ensinar o amor, continua como sempre eficaz. Por que será que os homens se odeiam? Misericórdia, Senhor, tenha compaixão da humanidade que está perecendo procura em ti o perdão. Mataram o que é vida, mataram o que é paz, mas sua mensagem está viva.